questão de adeus. Questão de adeus, até logo. Questão de adeus, até logo. Então, adeus. Se é questão de adeus, questão de adeus, até logo. Questão de adeus, até logo. Então, adeus. Este seu jeito atrevido, tinhoso, manhoso e maneiro, fez morada no meu peito e não quis mais se libertar. Que disparate, atacou desnobação e não quis mais sambar comigo, desprezou meu coração. Se é questão de adeus, questão de adeus, até logo. Questão de adeus, até logo. Atrevido, tinhoso, manhoso e maneiro, fez morada no meu peito e não quis mais se libertar. Que disparate, atacou desnobação, não quis mais sambar comigo e desprezou meu coração.